tarde. Começamos agora a viagem no nosso Expresso 80. Expresso 80, com Carlos Cruz. Looking for someone. Sejam bem-vindos a mais uma grande viagem no Expresso 80, um passeio pela pop rock dos anos 80. Hoje começamos com Somebody, Bryan Adams, e continuamos com a dupla que fez alguns álbuns em finais de 70 e anos 80, Ian Anderson and Vangelis. Aqui I'll Find My Way Home. Ask me where to begin. Am I so lost in my sin? You ask me where did I fall? I'll say I can't tell you when. But if my spirit is lost, how will I find what is near? Don't question, I'm not alone. Somehow I'll find my way home. My sunshine rises in the east, so shall my heart be at peace. You know your will to be free is matched with love secretly, and talk won't alter your prayer. Somehow you find you are there. Your friend is close by your side and speaks in far ancient. Wish will come true. Enya, Orinoco, Flow e Find My Love, os Fairground Attraction. dust of a giant. Rain, Peter Gabriel, e agora Mike and the Mechanics. All I Need is a Miracle. Thank you. a versão ao vivo de Bad, U2, e agora a voz de Tracy Chapman, Baby Can I Hold You Tonight. Sorry. Forgive me. In the twist of separation, you excelled it free. Os Take That Back for Good. Agora Richard Marx. Be right here waiting. I wonder how we can survive. this romance. But in the end, if I'm with you, I'll take the chance. I'll Stand By You, os Pretenders. Agora Roger Waters, a solo, o tema de Tide Is Turning. Shots and world title fights. Jesus Christ, imagine what it must be earning. Who is the strongest? Who is the best? Who holds the aces, the east or the west? This is the crap our children are learning. Thank you. mother, do you think they'll drop the bomb? Mother, do you think they'll like this song? Mother, do you think they'll try to break my balls? Thank you. Pink Floyd, Mother, do álbum The Wall. Continuamos com Black Wonderful Life. Thank you. She Drives Me Crazy, os Fine Young Cannibals. E agora é Michael Jackson, Bad. Why we are not walking and fighting. Voice of the Beehive, Don't Call Me Baby. Continuamos com a voz do Supertramp, Roger Oxon. You Make Me Love You. It's all Samba, em 1982, e o Oh Me One. Agora dois temazitos. The Police, Message in the Bottle, e depois George Harrison, That's What It Takes. Oh, and now it begins to shine, and you found the eyes to see. Each little drop, the dawn of every day. Your smile, it comes back to me, and whatever you may say, then we might as well start to make some changes. If that's what it takes, then I gotta be strong. Don't wanna be wrong. If that's what it takes, the closer I get into that open. Life forever. Then we better be taking all the chances. That's what it takes. That's what it takes. The Fire Still Burns, Russ Ballard. E assim chegamos ao fim de mais uma viagem no Expresso 80. Para a semana cá estaremos novamente no mesmo local e com o mesmo horário. 5 temazitos para acabar. Os Diva portugueses com Amor Errante. O HF, Noites Lisboetas. O Soldado Desconfiado, do GNR. Visões Ficções, de António Variações. E terminamos com Adelaide Ferreira, Baby Suicida. Num copo jovem da cerveja. Sentado à mesa, entrando na conversa, mulheres que chegam por entre gargalhadas, um brilho nos olhos e um vazio. Histórias acesas, os bares estão cheios, segurando as pressas, quartos alugados, ilhas de pouca luz, na noite sentinelas envolvem tudo verde. Descartado de alma, alma de macerado, esforço em vão. O vento de amanhã esfuma os viciados do controle, o cheiro a carne assada humana será uma recordação. Nem mais um soldado anônimo dormirá neste caixão, sonhando arrogante com o nome a sua batalha banal. Bandeira ser-me ao indiferente, cheio a carne assada humana, será uma recordação. Nem mais um soldado anônimo dormirá neste caixão, sonhando arrogante o nome da batalha banal. as velhas profecias que o vidente deixou escrito para assustar.